021, autoridade Pouso, na 1-0-7-7-2-1, confirma o Vepra? Vepra de 120 com 16 nós. Afirmativo. Gente, o Mercedes. Salvador, muito boa tarde, 767-41, no 2010. Gente, informação ativa, guarda-copa é Guarulhos. 741 Guarulhos, 340 autorizado, via Pesulu no meio. É colapso no zero, curva direita, serra Tael, Leda, Bridge. Controle 120-8, aciona 5467. 63, foi o COV. Confirma pro Azul 4463? Foi o COV. Cove, poderia penetrar? Reporta pronto, Bushman, por favor. Reportará. Salvador, seu 3804. Controle, Salvador, seu 3804. Índia Lima, Charles Oscar Victor. Lima, Kilo, Oscar, BC. Controle, Salvador, 3804-1208. 3804, a sua identificação, autorizado chegada a Mali, desça para o nível 060, soltímetro no 021 no vigilante. 2021, descendo para o 060, chegada a Mali, informa que perdeu o contato com o centro Recife. Ciente, Azul 4463, nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 1251, Altena 3325, Azul 4463. 251, Altena 3325, Recife 4463. Bono 754, desça para 3000 pés, altímetro no 021. 3000, 1021, Bono 754. 3804, desça para 4000 pés. Para 4000 pés, 3804. Paulo? 2521, décimo 9. 19, boa, obrigado. Boa. Paga para o X. Aguardando para o Puxa, 6741. Paulo Salvador, objeto 6721, bom dia. 721, taxi Alfa, reporta 6721. Dia Alfa, pode ser da direita, 672. Boa tarde, boa, 941. 941, na sua identificação, autorizado chegada a mais, desço para o nível 050, estou time, estou no 0, no 1021, no vigilante será. Gente, você chama para 050, as duas são 021, mas é nóis, gente, o gol está sempre da última, 941. Opa, 3819, 5, 5. Altimetro 38, aborda o Fernando Galeão, tempo 3 horas e 50 de autonomia. Autorizado, táxi, Rádio 1, Ninja, ponte para Dono 02, 262, que ligar no 021, no 3895. Ei, ponto de espera da 90, 262, vai monitorar. Pode, Ninja, tá, seria o táxi do 3895. 46741, coordena com a equipe só, assim que o R2 que está no através do 11, livrar a retaguarda, autorizado para inspeccionar a porta-táxi. Gente, após a 97, através do 11, passar, a gente inicia o 741. De aproximação, chame tu, 186, bom pouso. 86, muito obrigado, bom trabalho, tipo 520. Torre Salvador, boa tarde, tipo 520. Zero boa, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no zero, número 1 para pouso, vento no 30 graus, número 2 maus, ajuste no 02 zonas. Agora estará na final de 3 milhas do 3520. Chico Quebec, você é autorizado o táxi, você pode estar em graça para o transfer. Grupo 4076, a sua identificação, desça para o 060, não prossiga na chegada a Mari. 060, prossiga na Mari, 2-1. Juliette, portão 4-1-1-2 a bordo 0400 com. Autorizado, pouso, venta de 130 com o número 12. Zero, pouso, 520. Vamos ver a Pátio Índia, ponto de na torre lá, 118-62 é o 741, batata. Quebec Serra, que é autorizado a decolagem da pista 17, vento 130 graus, 14 nós, aqui no Quebec Serra. Só 3895, mantém um ponto de paraguai para decolagem. 3-5-2 620, solo aos 31, livrar direito no 21, décimo 9. Direito é um 219, gato. 5220, microfone. 220, taxi, Alfa, quilo, 43, 70, 120. Alfa, quilo, 43, 220. Ligou no 754, localizador, tem a pista ali. Complete aproximação, chama agora a torre 386, bom pouso. Torre 386, obrigado, bom trabalho. 3204, isso para 2000 pés, reduz a velocidade para 180 nós. Ajustou o time do 0021, uniforme no localizador. Essa para 2000, reduzido para 180 nós, 0021, notando 3804, reportando o estabilizador. Complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 para pouso, Airbus ingressando para decolagem 5 autorizado. Vento no 20 graus e no 49, ajuste no 021. Continuando aproximação na sua escuta, agora no 754. Está visual no setor? Negativo. Regras de voo modificadas, zona 532, mantendo no mil pés, corredor axé, aqui no Quebec Serra. No mil pés no axé, Serra. Salvador, passageiro 2230, bom dia. Informação Whisky. Passageiro 2230, bom dia. Voe direto a mão para a chegada, desça para 4000 pés, o altímetro no 021, na vigilância. Descendo para 4000, direto a mão, 1021, passageiro 2230. Controle Salvador, está 3144, informação Whisky. 3144, sem identificação, autorizado chegada. Mare, desse inicialmente para o nível 070, estou tímido na 021, vigilante. Ok, na chegada Mare para o 070, sem identificação e o ajuste no 021, da 3144. Aqui autorizada a sua decolagem, vento 120 graus, número 12 nós, 3895. Tarde, Webjet 6741, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Atingiu 050, gol 941. Isso para 2000 pés, o altímetro no 021, na vigilância. 2000 pés, 1021, voo 941. Isso que mantendo 1500 pés, o altímetro no 021, prossiga a proa de Paripe, após rotatória, formando visual com aeródromo. Só 2-3-4. 1-7-5-4, solo tem autorizado pouso confirmando, venta de 1-3-0 graus, no meio 12-9. Ok, livre pouso na pista 10, gol 1-7-5-4. Afirma, está 3-8-9-5, decola 3-5, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8-4. Milha Sudoeste Salvador, mantém o nível 100, serviço radar terminado, chama agora o controle Leos, frequência 1201, boa viagem. Salvador, tá 3895. 95, contato radar, super nível 340, perfil da El. Da El 340, tá 3895. Tá 3804, localizador. Está no localizador, está 3804. Completa aproximação, chame torre 1086, bom pouso. Completa 1086, está 3804. Webjet 6741, decola 5 autorizado. Ok, autorizado a alinhar e manter preparado. 298, aciona 0115, já segue 500 pés, sobre o som. Pode voar da EL 3895? Voei da EL 3895. Ok, voa da EL 3895. Oi, Salvador, bom dia, tá 3804. É 3804, boa tarde. Complete a aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso. Informe 737, ingressando para decolagem assim que é autorizado. Vento 130 graus, 149, ajuste no 02 horas. Recebe, aguardando a autorização para pouso, tá 3804. Sim. Webjet 6741 no pista livre, autorizado a decolagem. Vento 120 graus, 149. Autorizado a decolagem, 6741, iniciando. Alfa 3804, pista livre autorizado, pouso 120 graus, 1612 é nosso. Livre pouso, pista 103804. Webjet 6741, decola 38, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, 6741. Total 9889, essa identificação, autorizado, chegada a mar e desça para o nível 080, soltímetro na 021 na vigilância. Confiança, chegada Mária, ajuste na terminal 1021, autorizado nível 080-9889. Gente, Kilo Quebec Serra, frequência livre para autocoordenação, Kilo Quebec Serra. Salvador, Web 6741. Objeto 6741, contato no radar, supra nível 340, perfil da EL. 340 no perfil da EL 6741. 941 no localizador? Afirmativo. Complete a aproximação, chame 2386, bom pouso. 286, grato. E a posição chama no 21 no decimal 9. Libra mantém 121 no 3804. Bom dia, Paulo Oscar, mantém 1 no 1500 pés. Ainda aí, Paulo Oscar. Pode voar da EL, é 6741? Autorizado. Da EL, 6741, obrigado. 3.400, no gol 941. 76, desça para 2.000 pés, informa o localizador, azul 4076. 2.000, localizador, graças a 3.144, desça para o nível 050. Nível 050, 03044. A esquerda para evitar o 6741. Autorizado. Cinco da TAM, passa nível 160, chame o centro Recife, frequência 1251, no hotel 3325, boa viagem. Recife 251, 3325, ó. 230, reduza para 2110 nós, parceiro 2230. 2110, parceiro 2230. Localizador 4076. 4076, complete a aproximação, chame torre 1086, bom pouso. Obrigado. 3144, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 055. Direita, proa 055, Tan 3144. Índia, Papa Oscar, confirma a procedência? No 411, ajuste no 021. Velocidade para 210 nós. Redução para 210 nós, 210 nós, 9889. Tá 3895, passa nível 180, chama o centro Recife, frequência 12251, hotel 3325, boa viagem. 35 para fazer. Só? 5490, Compass X-Ray, autorização Petrolina. Petrolina 200 autorizado, decola pista no zero, curva esquerda. Sai da Momo, Pogbo, após direto. Controle 120-8, aciona 5460, trip 5490. 045 para evitar uma formação aqui à frente. Autorizado. Muito obrigado. Controle Salvador 12-18, acionando 5460 do transponder, trip 5490. Fechamento correto, aposto para o 5490. 5 milhas, senhor, depois já pode voltar para o 55. Gente. 889, desça para o nível 060. Descida para o nível 060, o total 889889. 076, pista livre tem autorizado pouso, vento no 30 graus, número 19, ajuste no 0, pista 10. Pista 10, autorizado pouso, 4076. 941, livrou. 941, táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, ou 941. Voltando a proa 55. Nesta proa, está autorizado interceptar o localizador, está 3144. Nesta proa, autorizado o localizador, está 3144. Passeio 2230, desça para 3000 pés. Desce para 3000 pés, passeio 2230. Total 9889, desça para 4000 pés. 4000 pés, 9889. Olha o ADN 741, poderia voar a bridge? Aguarde. Comandante. Viva Tarosca, Paligrafo Estelado. Voa rotatória, forma visual com aeródromo. Voará rotatória e já visual com aeródromo, senhor. Aguarde transferência de comunicações. Objeto 6741, sul e mantém nível 340. 340, 6741, aguardando o bridge. Corrigindo, 320. Restrito 320, 6741. Os 230, curva direita, pro 140, nessa proa autorizado a interceptar o localizador. É, proa 140 autorizado a interceptar o localizador, passagem 230. Total 9889, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 015. Vetoração com curva esquerda na proa 015, total 9889. Azul 4076 no solo 4000, livrar direito no 21 décimo 9. 25, boa viagem. 25133, boa senhora. Romeu, autorizado táxi até interseção, reporte na mesma, pronto para decolagem. Composto. Muito bem, abraço. Com pro norte, vento no 30 graus, o número 12 é nosso. Tarde 4076, livrou. Busca reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17. Vento no 30 graus, o número 12 é nosso, ajuste no 021, Índia Paparosca. Cortará final de 3 milhas da 17, Índia Paparosca. Romeu fora. Salvador, boa tarde, está 3144, 3 milhas e meia para o Índia Sierra. É 3144, uma boa tarde, complete aproximação, reporte ao final 3 milhas, cabeceira 10, vento no 30 graus, número 19, ajuste no 021. 021, reportará 3 milhas da cabeceira, está 3144. Apenas confirmando, é 130 com 12, é isso, vento? É 130 com 1,629 agora, está variando de 12 a 20 nós. Tá ok, obrigado. Nada. Mike Juliette Romeu, Proa de Camaçari, contato agora com o controle, 1,20,8. 1,20,8, 0, grato, até o regresso. Quer mais? Tomará, versão 2000, passageiro 2,230. Controle, o papapapá, o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette pro Romeu, prossiga. Gol da 97 com o Pronorte, senhora, intenção de sobrevoar em Camaçari. Gente, eu vou ir na Pro Nordeste agora para livrar a final da pista 17. Tá na Pro Nordeste, afastado 2 milhas e meia. Índia Paparosca inicia 360 pela esquerda, reporte interceptando a final cinza de tapão simultâneo com o tráfego Airbus que está passando marca 210. 360 pela esquerda, reportará a prova na final, Índia Paparosca. 3144, autorizado pouso, pista no zero, vento no 30 graus, número 19, informa o tráfego efetuando 360 no setor norte do campo, sem interferir com este de aproximação da 10. Gente, livre pouso, pista no zero, tá 3144. São 9889, assumo a navegação, vou ir para o Oditona, reduzindo para 1709. Oditona, reduzindo para 1709 o total. Localizador, passageiro 2230. Piente do tráfego, Oditona Farol. 9889, desça para 3000 pés. 32231, localizador? Afirmativo. Sete aproximação, chame agora a torre 108.6, bom pouso, passeio 2230. Obrigado, seu boa tarde. Zip 5240, acione a identificação, desça para o nível 050, ajustou o time, estou no 021 na vigilância radar. 050, copiou o mínimo 21, vai manter 209 na descida. Comandador Gol 9600. Localizador. Ok, gente, reporte passando o marcador externo. Número 2 para pouso, informa a elipse ali. Temos um tráfego também aproximando para cabo 017. Toma ali. Aí já informa o 19. Confirmo, o vento é de 120 graus com 1,612 nós. 16 nós. Afirmativo, copiado. Complete aproximação para o 17, calma aí, eixo da mesma livre, Airbus a 1 milha da cabeceira no zero. Pede visual contrato, localizado no localizador inglês. Desça para 2010, 9889, aguardo transferência de comunicações. Para 2000, aguardando transferência, o total. Atingi 60, 924. No 924, desça para 3000 pés, autorização para sequenciamento, mantenha presente proa, reduza para 180 nós. Reduzindo, mantenha a proa, 924. Nove Gol no 600.